Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição do Flutuar, este programa que vos traz meia hora de música de flauta, em todas as suas vertentes, à volta do mundo. Espero que gostem e que apreciem o programa e a seleção que temos preparada para si no programa de hoje. Continuem na nossa companhia e eu volto já a seguir. foi o primeiro bloco deste programa Flutuar de hoje. Músicas agradáveis, músicas, como sempre digo, em flauta, em todas as suas vertentes, à volta do mundo. Na próxima semana estaremos aqui para vos fazer mais meia hora de boa companhia através dos sons deste instrumento maravilhoso. Fiquem todos bem e até o próximo sábado.